construindo meu templo, põe a tua glória aqui, glória que não cabe em palácios, porque foi feita pra mim. Não terei beleza apenas por fora, quero teu ouro em meu interior. Só assim verei tua glória, meu Senhor. Eu quero a glória da segunda casa, a unção da segunda casa, o poder. Por fora, quero teu ouro em meu interior. Só assim verei tua glória, meu Senhor. A glória da segunda casa será bem maior que a da primeira.